Central Music, LV2, Gabi Machado, TR Nação War, L Dias, Família. O que me fez capaz e o que me traz paz? Tão perto de Deus, distante da paz, andando com os meus, sozinho demais. Tão cheio de tudo, vazio e capaz de ganhar o mundo sem olhar pra trás. Chorei e sorri, daí quem me viu? Venenos aqui, qual porta se abriu? A casa caiu, família se foi, meus parças sumiu, o destino me pôs aonde escolhi, sem perceber. Tão jovem ali, eu queria poder, eu queria ser, eu queria ter. Perdi muito tempo em busca do quê? Primeira mãe, depois o pai, com tempo lamento, tudo se vai. Mãe, pai, voltar atrás, nunca jamais. São passos pra frente e nenhum pra trás. Falta me faz, também reconheço. Me dá demais, paguei o meu preço. Aprendizado, a vida é uma escola, já diz o ditado. O tempo é quem cobra, bem pouco me sobra pra continuar. Modove desdobra, mas me buscar. Nas trevas a luz, pra me guiar. O sonho conduz quem se deixa levar. Me deixe viver, me deixe tentar. Poder dizer, ir e voltar. Todo aprendizado tem seu tempo. É vontade de Deus, folhas vão com o vento.